mantenha 2000 direto Duna, 1014, reporte localizador. 2000 direto Duna, 1014. Pouso a 10, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, gol 1154. 271, acione identificação. Salvador, gol 1817 para o pushback de acionamento. Posição meia dúzia. 817, portão meia, chame para o táxi. Livre, chamarei para o táxi. Portão meia, 1817. Confirma para o botão 3264, portão 02, correto? 3264, afirmo, pro 02. Gente, grava. No gol no 154, solo aos 46, libera na pista na minha escuta. Táxi via Alfa e mantenha antes da Juliette. Gente, vai taxiar na sua escuta via Alfa antes da Juliette. O gol no 154. Comodoro, voo 18-17 para o táxi com 176 a bordo, 3 horas e 57, alterna na Galeão. Eu comprei 176 a bordo, é isso? Afirmo. Ok, 18-17, táxi autorizado via Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem. Índia e Alfa, chamarei no ponto de espera da 10, voo 18-17. Gol 154 da passagem ao 37 da companhia, após ingresso Juliette, portão 11. A gente vai dar passagem depois do ingresso da via Juliette, portão 11, gol 154. Critério, o ingresso na pista é seu critério, porém via Índia, ok? Contorno à esquerda agora, após direita Índia, Alfa, o ingresso na pista é seu critério. Ok, obrigado. Larda presente, o vento de 130 graus, são 7 nós. Foram 8 ou 7. Ok, ingressa na linha e decola, ou no 8 ou 7, não no 0. 29.8, a temperatura do ar sobre a pista. Da hora, da hora, hein? Obrigado. Ok. Centro no 7, decolado aos 5-3, sem controle em 19-8. 19-8, muito grato, bom serviço, boa noite. Controle Salvador, boa no 8 no 7. 8 no 7, boa noite, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Eu segue no perfil da série, boa no 8 no 7. Paulinho, me chame táxi. Salvador, o voo no 271, estabilizado, ILS. Gente, voo no 271, complete aproximação, torre Santos 18612, boa noite. Boa noite, no 7, chame Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem, boa noite. Duas milhas para Simbra, abaixo travado. 5 decimal 1, boa noite, boa viagem. Ok, 251, boa noite, muito obrigado. Ok, agora avistado. Avistado, livre pouso 1-0, vento de 130 graus, 0-6 nós. Voo no 271. Livre pouso 1-0, voo no 271. Valdeiro, A243, disparou, tá? É com 124 bordos, 4 horas e 45 minutos. Tudo bem, Serra Galeão. Táxi à direita até o ponto de espera, mantenha a posição, aguarde pela decolagem, ponto de espera. Azul 4433. Obrigado, direita até o ponto de espera, 2-0-4433. O pouso do 37 na final do 11, ali mantém o azul 4433. Solo 271, solo 02, 0502, Bela direita na minha escuta, táxi até o portão 10, via Alfa e Juliette, portão 10, parte 1. Via Alfa e Juliette, na sua escuta, para o portão 10, 0271. O azul 4433 autorizado a decolar, vento 130 graus 07 nós. Azul 4433, decolado 04, chame o controle 119.8, bom voo, bom dia. Controle 198, graças, bom dia. Controle Salvador, Azul 4433, bom dia. Azul 4233, uma boa noite, vigilância para seu controle autorizado. 4433, pode repetir? 4433, boa noite para seu controle autorizado. Afirmativo, conforme autorizado, 4433. Salvador, bom dia, Whisky Juliet Índia, Webjet Whisky Juliet Índia. Prossiga. Sr. Salvador, Whisky Juliet Índia, solicita autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1 do posição 2. 5, décima 1, boa viagem. SCP 251, grato, 4433 azul. Whisky Juliet Índia reportará na série do Pátio 3.